203 à direita, assina Fox, Solon 21, decimal 9, bom dia. A Fox 219, graças. Bom dia. 973, Alfa. Seja 573, Alfa Kilo para parte 3, posição 62. Alfa Kilo, parte 3, 433, informação Golf Turbo, autorizado para Brasília, via Pazilova 7 até Apinas, nível 360. Subida Arborono, transição Elefa, curva à direita após a decolagem. Aciona 5023, controle 120, decimal 80. Informação Golf, autorizado para Recife, via Pazilova 7, nível 350. Subida Pucca, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem. 5026, transponder, 1208, controle. 2-3, formação Golf, autorizado no Império da Conquista. Nível 1-8-0, via Rota do Pão, subida Arbor 1, transição Elefa, curva à direita após a decolagem. Zona 5037, controle 120, décima 8. Pode direto para a área da Conquista. Direto para a área do 223, né? Moto 1-2, agora puxa para mim. perfil inferior. É, deixa eu passar ele do DDD. Salvador, bom dia, voo 1233, solo para táxi com 133 a bordo, 3 horas e 7 a terra, Palma. Alternativo. Palma. Gente, voo 1233, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Fátima 1, táxi em Índia. Próximo ao ponto de espera, chama a torre em 1-1-8-2-1-9-5, Canarão no 0-1-4. ATL, via táxi 1233, Fátima 1. Bom dia, Palma, eu sou o Mike Yank, altímetro no 014, liberação na Arte Metax. Papapá, Mike, Vitor, Alfa, prossiga. Papapá, Mike, Vitor, Alfa, sim. Se mantém as condições visuais a 500 pés na escuta do controle.

torre. Primeira colagem, vento variável com 3 nós. Passa de torre 2, 2, 3. Dona 755, tem condições de voadona em completar o ILS X-8? Debatido. Sim, autorizado, repórter estabilizado, Dona 755. Portaria estabilizado, 1, departure, Sierra Alfa November, Victor Oscar, 1, then Linda, then Sierra Gulf Romeo, and then direct Charlie Victor Lima, then proceeding according to your flight plan route. Flight levels 340, scope code 5030, Salvador Departure 120.8. Corredor 23, Nicolas 32, controle 120.8, bom voo, bom dia. 208, obrigado. Correct, you read back, confirm your apron, persons on board, and endurance. Contato radar, via saída Arbo 1, suba para nível de voo 180. 180, Arbo 1, localiza a recepção. Calor, 1-8-195, altitude 37-1014. 3 mil pés, são 2-2-2-3. 9-7-3, Marinho Pacota, prepare a medida Fuca, transição Aracaju, número 2. 9-7-3, 1-7-1-4. 9-0-9-9. Subida Arbor 1, transição Alepa, curva à direita após a decolagem. Aciona 5573, controle 120, decimal 8. Aciona 3597, correto protegimento, chama para pushback e acionamento, portão 120. Pedro 2223, subir manter a lista de voo 180. 180, lista de missão 2223. Variável com 03 nós azul 4234. Separado da estabilizado o Gol 9755. Gol 9755, completo sinal LFXWay, chame a torre. Frequência 118.95. 1895, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Gol 755 estabilizado, X-Ray 1-0. Gol 755, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Forma Embraer 90 da Azul, iniciando rolagem, pistão no 0, altímetro 1-0 no 4. No 0 no 4, aguarda autorização, Gol 755. Para 92, informa o helicóptero fazendo sobrevoo aqui de pés, próxima duna, não interfere na sua aproximação. Gente, Mike Vitor Alfa. Pistão 0, Gol 9755. 34, decola os 38, controle 120, desce uma 8, bom voo, bom dia. 208, bom dia, obrigado. Controle azul 4234, decolou. Azul 4234, contato radar, via saída PUCA, suba para nível de voo 350. E a PUCA 350, 4234. Azul 4981, bom dia, sua identificação, via chegada bom, desça para nível de voo 050. O ajuste no 095. Azul 4981. Gol 0092, complete final LFXWay, chame a torre, frequência 118.95. 2195 no Solos 40, à direita Solo 21.9, bom dia. Direito 219755, bom dia. Gente, Mike Vitor Alfa. Agora 1015, o vento variável com 0,4 nós, pouso autorizado, pistão 1-0. Sobre pouso, pistão 1-0, voo 1-0, 9-2. Alfa Romeo Oscar Mike Yankee, no tráfego reportando setor, frequência livre. Camac Yankee na frequência do controle Salvador. Lima Papa Kilo, go ahead. Lima Papa Tango, report red to Starak. Azul 4234, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 6, 8, 5, 2, 4, 4, 2, 5, 4, 5, azul 4234. Passaredo 2223, aguarde coordenação. 192 no solo 44, chama 219 solo, bom dia. 219, igual no 092. Solo Salvador, igual no 092, ataque foi Alfa. Igual no 092, Alfa, Juliette para portão 05. Juliette, Alfa, Juliette para portão 5, igual no 092. Estou 001. Plan 4753, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0.95, autorizado, assinou LS, X-Way, responsabilizado. Em 2015, autorizado, o X-Way, autorizado, azul 4981, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0.95. 3557, visa que estiver temporariamente atrasado. Tudo estabilizado, 4753 visual. Dan 4753, complete final elétrico X-Ray, chame a torre, frequência 118 decimal 95. 2,95, bom dia, entrega a boca. Azul 4981, desça para 2000 pés, o ajuste no 015, autorizado a final elétrico X-Ray, responsabilizado. Azul 4981, 2000 pés, autorizado a final elétrico X-Ray, responsabilizado. Azul 4981 autorizado, desça para 2500 pés, a prova do Serra Vida 366, responsabilizado. Paredo 2223, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Robert Report, Red Tech, Lima, Papaquilão. Azul 4981 no complexo no LS Whisky, chame a torre, frequência 118.95. Sou em Salvador, bom dia, Azul 4981, oficial ILS, aqui estamos zero. Alfa Juliette, portão 09. Beleza, 351-7, após a passagem do tráfego na curva, o Embraer da Azul, após o cruzado alinhar e manter pista no zero. Lima Papa Kilo, report on the taxiway Papa. Enter via onto the runway, report line up on the threshold 17 Lima Papa Kilo. No solo 57, à direita na Fox, solo 21, decimal 9, bom dia. A Barra Meira também de Abravo, sim, se ingresse no corredor Interlagos, aguarde coordenação com a torre. Luiz, espera a polícia transferência da torre ou mantém a segurança? Aguarde. Ok. Começando em Índia Brava, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Xamará, muito obrigado pela sua compreensão, pela ajuda aí a gente. Ajuste 43, 4.8, 95. ponto de espera do Alfa 0 Bravo, do Rio 973. Segue o Boeing da Ria até o ponto de espera da pista no zero, via parte 3, parte 1. Próximo ponto de espera, chama a torre 1 no 983, mano. Quer negar no zero, 1 no 5. Site, bom dia, contato, radar. Suba para nível de voo 360, após 2000, voa Elefa. Devido à ascensão 360, após 2000, voará Elefa, Santo 357. Rio 5973, vento variável com 03 nós, pistão no zero. Gente, alinhar e decolar, Rio 5973. Acionar 63-12, acione identificação via chegada por MED 1, desça para nível de voo 050. O ajuste no 015. Tem na 10, azul 2783.